vou local visual número 10, via corredores Axé, com toque emitido em Veracruz. Curva direita, controle 10935, torre 186, acione 0171, Índia, November Alpha. Cotejamento 02 do PB, um pátio ao 4, escute aqui, altímetro 1015. Acionamento, táxi de decolagem, 286, morro. Táxi 1397, 4 horas de autonomia, alterna Galeão com 101 a bordo. 4 horas, Galeão 101, táxi direita via Índia, ponto de espera no 0, 286, altímetro 1015, tenha boa viagem, 1397. Via Índia, ponto de espera 286, 397, obrigado. Direcionamento, chama para o táxi, o altímetro 1015, o Índia November Alpha. O 02733, controle. Afirmativo, não tenho notícia contrária, ok? Vou checar com o controle. Luciano, tá com o transporte de órgãos vitais, ok? Gente. Torgo 1397, pressão para supera pronto. Voo 397, tá livre, alinhar e decolada 10, o vento é 1,60 graus com 9 nós. Alinha e decola, 1397. Quase minuto, Fusera. Aqui é com o Delta, mantenha mil pés, condições visuais, ajuste o altímetro 1095, informe afastado 10 milhas de Salvador para a descida. Tomou que houve uma queda de energia aqui para um cheque de equipamento, que ele deve ter saído momentaneamente do ar e deve estar retornando, ok? O braço fluente. 3-3, passa a posição onde no momento o serviço radar terminado. Mantém o nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 02733, chama Aracaju 203. 1015, tem uma boa viagem, então 3602. Táxi de esquerda, contando o terminal, ponto 0, torre 186, então 3602. Decolou aos 3-1 no controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado. O 1397, contato radar no decolagem, sua para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 397. De valida da presente, o voo 397. Autorizado. There is a Airbus passing behind of you. After that, clear for push and start. Gate 02, come back for taxi 6140. Another crash pass behind you, just push back and start up for report command for taxi 6140. Salvador, bom dia, voo 2960. 1260, sua identificação, desse Mateus 050, chegada a Mari, foi Itap, ajuste de altímetro 1015. 1550, Mari Itap. Report on for tanks, for zero. Mike Eco Delta, e forme através de situação. O 1983, controle. Controle na Cisco. Chame centro Recife agora na frequência 251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, bom 1983, obrigado, boa semana. Centro, mantendo 500 pés e condições visuais, área de voo visual, chame em torre 118.6 para o ingresso do circuito. Solo. Solo Salvador, é o Papa Tango Romeu. 117 na Oscar. Salvador, Papa Tango Romeu. Prossiga. E apenas para teste de rádio, né? Confira como me ouve. Tô chiado, ok? Clareza 3. Clareza 3. Né? Entendi. Ok, o Mike F. Delta está autorizado o cruzamento já da final da 1-0 e aguarde para interceptar a final da 1-7. OTAN 3602.0 pronto. Ok, OTAN 3602 está autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento é 1-7-0 graus, 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, OTAN 3602. Runway 10, 1015, runway 1 made small 6, Ocean 6140. Hold short runway 10, contact alone and 8.6, Ocean X 1140. Ação chegada bom, fidei se mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro 1015. Para 4.000 pés, ajuste 1015, autoriza direto Duna? Negativo. Na bomba, na bomba, para 4.010, ajuste para 207. Bom dia, controle, 3896 quilo. E aguarde para interceptar sinal da 17. Temos um tráfego PA-30 iniciando a rolagem. As duas aeronaves ali estão outras que devem estar também aí. Obrigado. Tem o ponto de espera, o Índia 90 Alfa. Volta, chame na final da 17. É, Cudelton, vou passar lá na final. Tá 3602, decolado aos 37. Controle agora, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. O Indy decolou aos 38. O senhor está visual com a aeronave da TAM que decolou da 10? Controle, bom dia, TAM 3602, decolando aos 38. Entrou da praia de buraquinho? Afirmativo, curvado à esquerda para cruzamento do campo, bravo que o Indy. Gente. Boa tarde, good morning. Channel 6140, book short 110, waiting for takeoff. Sede da EL, 3602. Eu mantenho, runway 10, Oceania 6140. O Mike Echo Delta, livre o pouso na 17. O vento é 140 graus, 10 nós. Estamos na sinal, bastante checado, Delta. O Mike Echo Delta, só para informação, temos um César 150 na Oscar. Tem condições de ultrapassar a Oscar e fazer o 180 e dar passagem ao tráfego? Afirmativo. Ok. A gente pode fazer o táxi pela grama também. Ok, então informe no solo controlado, Mike Echo Delta. Delta. Duna, gol 1260, descendo para 2000 pés, ajuste de altímetro 1095. 2000, 1500. Esse? Intercepta o litoral norte, aguardando transferência, bravo que vem. Direto da EL 3600. Golo 397, chame centro Recife, agora na frequência no 251, alternando 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5. Guardião 02, reporte quando pronto para decolagem. Informe fora do solo, já comprou a ECO, o vento é 140 graus, 10 nós, e atente ao Sikorsky que está taxiando para o PAT 4. Aquilo Índia, chame o controle 1935. Controle 1935, bravo Aquilo Índia. Mike Echo Delta, solo aos 40. Temos um esquilo da Polícia Militar decolando do pátio. Fique atento, ok? Frequência livre no corte. Okay, o Ocean X 6140 maintain position. There is a traffic on North Sea shoreline. Stand by clearance to take off. Stand by for takeoff, Ocean X 6140. Em área de voo visual, confirma a altitude que mantém agora. Voo no mil pés sobre buraquinho. Voo no mil pés. Gente, faça um check no transponder, subindo a 025 direto para de Santana. É, confirma agora no modo alto. Agora curva de à esquerda então para a Feira de Santana. Confirma o transponder local do Bravo Quilo ainda. 5451, senhor. Gente, informe 20 milhas afastado de Salvador. Reportará 20 milhas afastado, entendido, está autorizado a acender ao 2500. Channel 6140, clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear for take off. Pro Guardião 02, fique atento a um Airbus da Oceané que tá decolando da 1-0. Mantenha-se na minha escuta ainda, ok? Na escuta da 1-0, atento ao Airbus do Guardião 02. Índia November Alpha tá pronto. Cuidado alinhar e manter reporte pronto para decolagem. Índia 02, chame o controle em 1935. Para informação, temos um tráfego mais ou menos na sua posição aí de 2 horas a 1000 pés, ok? Está sendo do tráfego a 1000 pés e chamará o controle 1935, Guardião 02. Mais uma vez, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, condições visuais, informa o tráfego na posição de 1 hora. A 2 milhas, mantendo 1000 pés, o Papa Alfa 30. Está atento do tráfego, 1000 pés, 2 milhas, vai ficar atento, Guardião 02. Mantenha aqui 500 pés. Bravo, que linha controle? Prossiga, controle, Índia. Informação de tráfego, 10 horas, 1 milha, rumo nordeste, mantendo 500 pés, o Guardião, Alfa Sierra 50. Tá ciente, porém não avisa ainda, vai ficar atento, bravo, que linha. Guardião 02 já avisou com o tráfego? É, se possível, acenderia a 2000 nesse setor. Ocean X 140. Guardião 02, 2000 pés, mantendo separação inicialmente com esse bravo Killinger. O senhor está autorizado a sessão. Nesse setor. 2000 já fez a ultrapassagem aqui pelo tráfego, acendeu 2000, 15 milhas, o Guardião 02. O bravo Killinger confirma a cruz que está mantendo? Momento pro a 300, senhor. Pro Indel para Feira de Santana. Seria interceptar a radial 345. 7025. Está autorizado, condições visuais. Informe como estabilizado na radial 340. Reportará, estabilizado e sobe para o 025. Bravo, que nem. A Ocean M1 no 40. Go ahead, 6140. Radio contact departure. Climbing maintain flight level 330 on Puka departure. 330 on Puka departure. Can I fly direct to Aracaju, sir? Negative, maintain perfect. Roger, 6140. 3896060. Iniciar redução para 1809. 180, mantendo 060. O senhor está autorizado a descer até 3000 pés, ajuste no 015. 1503.000. Azul 4207, desce e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro no 015. 1015, desce para 2000, azul 4207. Está ITAP abaixo do 5000, 3896. O TAN 3896 está autorizado. Obrigado. 45, chame o controle, 1935. Chamar o controle, 1935, 29 grau, até a volta. Azul 4207, redução agora para 200 nós. Reduzindo 200 nós, azul 4207. 260, estabilizou. 7 gol no 260, passador na completa final do procedimento. E LF X-Ray, chame agora a torre. 118, decimal meia dúzia. 26, até mais. Pastor Salvador, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, escuta. Índia November Alpha, 1000 pés, condições visuais, corredor Axé na escuta e controle, informe através de fora da barra. Índia November Alpha, 1000 pés, na escuta do controle, reportando através de fora da barra. Índia November Alpha. TAN 3602, chame agora Centro Recife, no 251, na alterna, 1-3325. 251-3325, vamos receber, empregada. no 260, 2 milhas Índia Serra, embaixo travado. Gente, gol no 260, tá livre o pouso, não, no 0. Vento é no 40 graus, no 0 nós. Livre o pouso no 260. Chegada Mari, desce, mantém o 050, ajuste no 095, tá? 3198. Azul 4207, velocidade indicada? 190, azul 4207. Contando manter essa velocidade até mais próximo de Duna, 2 milhas de Duna? Afirmo, podemos bater 200, nós se quiser, azul 4207. Por gentileza, mantenha a velocidade até mais próximo de Duna para sequenciamento e forma estabilizada. Forma estabilizada, mantenha a velocidade, azul 4207. Então 3896, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro na 0 no 5. Informe estabilizado sinal LSFA, então 3896. 2000, reportarei, 3896. Oceané 6140. Go ahead, 6140. Flyhead in direct, Romeo Fox 018. Fly direct, Romeo Fox 018, respect 6140, thanks sir. Guardia 02. Prossiga. Está mantendo 2000, poderia seguir nessa, na linha do litoral, sentido Prado Forte, mantendo 2000, por cima do mar? Afirmativo, mantendo-se em regras de voo visual, o senhor está autorizado para acertar a linha do litoral e prosseguir para Prado Forte, informe 20 milhas afastado de Salvador. Vou para 20 milhas afastado, autorizado, Guardia 02. Oceania 6140. 6140, go ahead. Pacific Center now, 126.85, if your name 12545. Pacific Center, 126.85, if your name 12545, or should I say 6140? O azul estabilizado, passou externo, achado travado, 407. Completo final do procedimento, chame agora a torre, 118, decimal meia dúzia. 18.62, bom dia. 3198, foi ITAP da presente. ITAP da presente, 3198. Ajuste 1-0-1-5, aguarde pista livre. 1-0-1-5, aguardando pista livre azul 4207. Uno 260 no solo 50, libera a direita, chama o solo 1-2-1-9. Direita 2-1-9, boa. O 4207 está livre o pouso na 1-0, vento é 1-5-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, azul 4207. Luíne, confirme o estimado de regresso a Salvador. Aproximadamente dentro de uma hora. Suirá até Feira de Santana, efetuará toca arremetida e depois retornará para Salvador, confere? Exatamente, confirma. O senhor tem autonomia? Autonomia na partida foi de 3 horas. 7, grato. Eu não tenho tráfego informado no setor. O senhor tem frequência livre para coordenação local com os tráfegos locais. Até o regresso. Até o regresso, André. Estabilizado, 3, 2, 4. Então, 3896, completo final do procedimento. ILS X-Ray, pista 10, chame torre, 118.6. 18.6, até daqui a pouco. É. 3896, bom dia, passando Índia Serra. Tá, 3896, bom dia, ajuste no 015, aguarde liberação para o pouso. Azul 4207 no solo 52, chame o solo 219. 219, azul 4207. O TAM 3896 está livre o pouso, 110, vento é 140 graus, 12 nós. Livre pouso, 3896. 7, posição 01, pate 1, ingresso Juliette. 01, posição 1, ingressando pela Juliette, azul 4207. Confirmando a posição do gol no 260, a posição 3. Sente, posição 3 no 260. Índia November Alpha, não tem um tráfego informado no setor, tem frequência livre, informa seu regresso de pouso em Salvador, de regresso. Frequência livre, até regresso em Salvador, Índia November Alpha. Estimado de regresso, Índia November Alpha. Uma hora. Sete. TAM 3198, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 015, informa o final do procedimento, LS, que foi. Descendo para 2 mil pés, ajustado no 015, formará procedimento, a final do procedimento da 319. Controle Salvador, Guardião 02. 02. Afastado 10 milhas do campo de retorno a Salvador, está descendo para 500 pés do Guardião 02. Sente, aguarda a transferência junto à torre para a transferência de comunicação. Transferência para a torre, guardião 02. Tu chama em torre, 118-6. 118-6, agrado, guardião 02. 3896. Juliette por 6-12, até 3896.